Isto é bem que fique isto cá as memórias das pessoas, não é? É, a intenção é essa, Zé. Pronto, é só isso. A intenção é essa. Pronto. Isto vai, vai que acaba.